saio pra rua tentando te encontrar. Depois dos embalos, das noites perdidas, sozinho eu fico a pensar. Ai, ai, ai, o que é que eu sou sem você? Noites perdidas, sozinho eu fico a pensar. Ai, ai, ai, o que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada. Sem você, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Um dia desse eu vi o seu automóvel que por mim passou. Desesperado gritei o seu nome e a multidão assustada me olhando ficou. O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada. Sem você, o que é que eu sou? O sertanejo, o sertanejo. Me embala na rede a essa lei. Vou deitar. Sabia cantando, sapoti maduro, saboreia. Jambo maravilha, pedra sabão, vou deslizar. Vou correr nos campos, livres onde as flores cobrem um pomar. Chora saudade, chora viola, ai céu azul. Quem nunca viu, fica a imaginar. Mas quem partiu para bem longe quer voltar. Lá tem pra todos uma ciranda pra se brincar. Tem gente nossa, simples da roça, pra nos contar que Tambaú é paraíso, sempre será. Tem a beleza da natureza pra desfrutar. Tambaú, meu Tambaú, chora saudade, chora viola, ai céu azul. Quem nunca viu, fica a imaginar. Mas quem partiu para bem longe quer voltar. Lá tem gaivotas sobrevoando o mar azul. Tem mil estrelas iluminando teu corpo nu. Tem os poetas, portas abertas a esperar que os seresteiros e violeiros cantem ao luar. Tambaú, ai Tambaú, chora saudade, chora viola, ai céu azul. Quem nunca viu, fica a imaginar. Mas quem partiu para bem longe quer voltar. Só as melhores músicas passam por aqui, só as melhores canções vão tocando. É claro que é bom demais saber que você está aí do outro lado ouvindo a gente, né? Em casa, no seu trabalho também, no seu carro. Aqui na praça pra você, viu? Ó, Roberta Miranda cantou com a gente a música Tambaú. Ainda tivemos o de Paulo e Paulino, O Que Eu Sou Sem Você. Ainda Eduardo Costa, Anjo Loiro, Bruno Marrone, Só Sei Te Amar. E também tivemos o Zezé de Camargo mais o Luciano, lá de 1991, com a música Entre Ele e Eu. Daqui a pouquinho, a gente tá de volta com você, hein? Se liga! Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Está de volta. É o nosso baú de terça-feira que vai caminhando por aqui. Tem Teodoro e Sampaio, volume 11. A música Coração de Quem Amo. Depois vem também o Ataíde mais Alexandre, Rosas e Versos. O coração de quem amo já está amolecendo. Já foi duro como pedra e agora está derretendo. Já chorei por seu desprezo, hoje choro de contente, por saber que estou ganhando seu coração de presente. Já chorei por seu desprezo, hoje choro de contente, por saber que estou ganhando seu coração de presente. Coração de quem amo já está amolecendo. Já foi duro como pedra e agora está derretendo. Sufocado de paixão, chorei muito escondido. Tinha medo de amar e não ser correspondido. Sufocado de paixão, chorei muito escondido. Tinha medo de amar e não ser correspondido.

onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, d'água. Pobre moreno que de noite no sereno espera a lua no terreiro, tendo um cigarro por companheiro. Sem um aceno ele pega na viola, a lua por esmola vem pro quintal desse moreno. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, nunca mais houve alegria, nem de noite, nem de dia. Segredos, e a última palmeira já morreu na cordilheira. Os passarinhos invernaram-se nos ninhos, de tão triste essa tristeza enche de trevas a natureza. Tudo por quê? Só por causa do moreno, que era grande, hoje é pequeno, pra uma casa de saber. Se Deus soubesse da tristeza lá da serra, mandaria lá pra cima todo amor que há na terra. Porque o moreno vive louco de saudade só por causa do veneno das mulheres da cidade. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Eu gosto de viola, short arrasta-pé, ela de rock and roll, de funk e axé. E quando a gente sai, é uma discussão, ela só curte pop e eu gosto de modão. Diz o ditado, mulher, gosto não se discute. Eu paro o carro e ela desce, começa a gritar. Ela me xinga e fala alto que vai me largar, mas eu nem ligo porque sei que ela vai voltar, porque hoje é sexta-feira, dia de amar. Eu paro o carro e ela desce, começa a gritar. Ela me xinga e fala alto que vai me largar, mas eu nem ligo porque sei que ela vai voltar, porque hoje é sexta-feira, dia de amar. Se tem jogo domingo, lá vem mais confusão. Ela é da Fiel e eu sou do Verdão. Nós somos água e vinho, o frio e o calor, mas tudo se acalma quando a gente faz amor. É bom demais.

dê licença, eu preciso ir embora. Já está quase na hora e não posso demorar. Neste momento o baile está começando. Tem alguém me esperando, eu não posso me atrasar. Lambadeira, lambadeiro, neste momento preciso sair rasgando e já vou entrar dançando lambadão em Cuiabá. Neste momento preciso sair rasgando, vou entrar na noite adentro até o dia clarear. Vamos juntos, outros bairros também. Vamos dançando, dançando. Me dê licença, eu preciso ir embora. Já está quase na hora e não posso demorar. Neste momento o baile está começando. Tem alguém me esperando, eu não posso me atrasar. Lambadeira, lambadeiro, neste momento preciso sair rasgando e já vou entrar dançando lambadão de Cuiabá. Neste momento preciso sair rasgando, vou entrar na noite adentro até o dia clarear. Um abraço, vamos juntos, juntos, dançando que eu quero ver. Lambadeira, lambadeiro, neste momento preciso sair rasgando e já vou entrar dançando em Cuiabá. Neste momento preciso sair rasgando, vou entrar na noite adentro até o dia clarear. Baú Sertaneja. O som da viola bate em meu coração, nos versos desta canção pra falar de amor. Eu tenho uma paixão que vive no interior, distante do meu olhar e da minha vida. Preciso voltar pra lá, tá perto de quem me adora, aquela por quem a minha viola chora. Judia do coração, judia. gente faz. As melhores. Baú Sertanejo.

cada porta que eu batia se fechava, e por tudo que faltava, outra vez eu me entreguei. E tantas vezes, tantas noites, tantos outros, por muito pouco, só pra não faltar o pão, fui caminhando nas esquinas dessa vida, amargando a dor doída, eu e Deus na solidão. Quando eu pensava que a ilusão tinha acabado, alguém chegou, me deu a mão e me falou que me queria sem ligar pro meu passado, me queria do seu lado para construir um lar. Casou comigo, deu seu nome pro meu filho, aquele gesto conquistou o meu coração. Amo esse homem, minha vida devo a ele, descobri do lado dele o valor de uma paixão. E pra quem hoje vive o que eu vivi, e pra quem hoje chora o que eu chorei, quero dizer que após a noite mais escura e mais cheia de amargura, outro dia vai nascer. E tudo passa e tudo vai passar. Não perca a fé, não pare de sonhar, pois qualquer dia tua vida vai mudar. O seu dia vai chegar e o amor vai renascer. E pra quem hoje vive o que eu vivi, e pra quem hoje choro o que eu chorei, quero dizer que após a noite mais escura e mais cheia de amargura, outro dia vai nascer. E tudo passa e tudo vai passar. Não perca a fé, não pare de sonhar, pois qualquer dia tua vida vai mudar. E seu dia vai chegar e o amor. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Hoje eu tirei o dia pra esquecer dela. Pra fugir da solidão, chega de novela. E naquela festa então eu cheguei, entre um gole e outro eu desabafei. Normal. Desligar o som, pegar um violão, eu que precisava daquela canção. Sobe falava de carro. Aí então que eu reclamei, e o povo todo me apoiou quando eu falei. Porque não tá com o motão que lembra tudo que ela me fez. Porque não tá com o motão e acaba com meu coração de vez. Porque não tá com o motão que lembra tudo que ela me fez. Porque não tá com o motão e acaba com meu coração de vez. Pegar o som, pegar o violão, eu que precisava daquela canção. Não deu. E o meu peito amargurado, e os violeiros só me falavam de carro. Aí então que eu reclamei, e o povo todo me apoiou quando eu falei. Porque não tá com o matão e lembra tudo que ela me fez. Com meu coração de vez. Porque não tá com ação e lembra tudo que

vida por esse amor. Não aguento mais viver desse jeito. Dentro do peito eu só tenho paixão. Ser rejeitado por alguém eu aceito, pois ser apaixonado não é defeito. É que eu não mando nesse meu coração. Choro por ela, dou a vida por esse amor. Fui enfeitiçado por ela, ela é a razão dessa dor. Devo sofrer, choro por ela, dou a vida por esse amor. Baú Sertanejo. Saudade tá pesada. Apressando o motor,

pensamentos. Vivi só de uma paixão. Amar é mais do que pedir perdão. Quem dita a regra é o coração. As melhores. Baú Sertanejo. Por onde anda meu amor? Meu grande amor, onde andarás? Ela partiu e me deixou aqui. Por isso eu vivo a chorar. É grande a dor que sinto, ai, ai, meu Deus. Eu choro a falta desse amor que já perdi. Daria tudo agora pra ter meu bem aqui. Sem ser correspondido, não há coração que aguente. A coisa mais triste do mundo é gostar de alguém que não gosta da gente. É grande a dor que sinto, ai, ai, meu Deus. Eu choro a falta desse amor que já perdi. Daria tudo agora pra ter meu bem aqui. Sem ser correspondido, não há coração que aguente. A coisa mais triste do mundo é gostar de alguém que não gosta da gente. É grande a dor que sinto, ai, ai, meu Deus. Eu choro a falta desse amor que já perdi. Daria tudo agora pra ter meu bem aqui. Daria tudo agora pra ter meu bem aqui. As melhores. Baú Sertanejo. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor

a viver assim é bem melhor eu procurar outra pessoa. Você agindo assim me maltrata, me humilha e me magoa. Quer compreensão, mas não respeita os direitos do meu coração. Você acusa que eu não me fiz feliz, não reconhece o que fiz. Tente mudar seu jeito. Você agindo assim me maltrata, me humilha, me magoa. Quer compreensão, mas não respeita os direitos do meu coração. Você acusa que eu não lhe fiz feliz, não reconhece o que fiz. Tente mudar seu jeito de ser. Tente encontrar dentro de si. Giovanni, meu direitos, aliás, meus direitos, a nossa última de hoje, Chitãozinho e Xarabó no Rancho Fundo, Por Onde Anda Meu Amor, Léo Canhoto, ainda Christian Ralph, a música Basta Um Olhar. Essa canção abriu aqui o nosso último bloco dessa nossa terça-feira aqui do Baú Sertanejo, que vai embora, mas que volta amanhã em mais uma grande edição. Um abraço a todos, um abraço aqui do amigo Elber de Andrade e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.